Faixa 4. O conto do saltador do lodo. Em nossa peregrinação evolutiva, convém que alguns dos contos, embora sejam narrados por peregrinos sobreviventes, versem sobre reencenações recentes de eventos evolutivos remotos. Tão variáveis e versáteis são os peixes teleósteos que já se esperaria que alguns deles pudessem reproduzir partes da história dos peixes nadadeiras lobadas e vir para a terra firme. O saltador do lodo, mais conhecido como Mudskipper, é um desses peixes fora d'água e vive hoje para nos narrar este conto. Várias espécies de peixes teleósteos vivem em águas pantanosas, pobres em oxigênio. Suas guelras não conseguem extrair o suficiente e eles precisam da ajuda do ar. Peixes de aquário bem conhecidos, vindos do pântano do sudeste asiático, como beta ou peixe de briga siamês, beta esplendus, sobem frequentemente à superfície para sover ar, mas ainda usam as guelras para extrair o oxigênio. Suponho, já que as guelras são molhadas, que esse sorvo equivale a oxigenar localizadamente a água das guelras, do mesmo modo que podemos inserir a borbulhante em um aquário. Mas é mais do que isso, pois a câmara da guelra é dotada de um espaço auxiliar para o ar, ricamente irrigado de vasos sanguíneos. Essa cavidade não é um verdadeiro pulmão. O verdadeiro homólogo do pulmão dos peixes teleósteos é a bexiga natatória, que, como nos monstros, o conto do Lúcio, eles usam para manter uma flutuação neutra. Os peixes que respiram ar pela câmara das guelras redescobriram a respiração aérea por um caminho completamente diferente. Talvez os mais avançados representantes dotados dessa câmara respiratória de ar nas guelras sejam as percas trepadoras, anabas. Esses peixes também vivem em águas pouco oxigenadas e têm o hábito de andar em terra firme em busca de água quando seca seu lar anterior. Conseguem sobreviver dias a fio fora da água. A anabas é, de fato, um exemplo vivo e respirador para corroborar a teoria de Homer, hoje menos em voga, sobre como os peixes vieram para a terra firme. Outro grupo de peixes teleósteos que andam é o dos saltadores do lodo, como Periptalmos, que está narrando este conto. Alguns saltadores do lodo, aliás, passam mais tempo fora do que dentro d'água. Comem insetos e aranhas que não são encontrados no mar. É possível que nossos ancestrais devonianos se beneficiassem de modo semelhante quando pela primeira vez deixaram a água, já que foram precedidos por insetos e aranhas nessa vinda para a terra firme. O saltador do lodo locomove seus pinotes pelo lamaçal deixado pela baixa das águas e também pode deslocar-se usando as nadadeiras peitorais, braços, cujos músculos de tão desenvolvidos permitem-lhe sustentar o peso do corpo. O saltador do lodo, inclusive, faz a corte parcialmente em terra firme e o macho pode fazer flexões de braço, como também fazem alguns lagartos, para exibir seu queixo e garganta dourados para as fêmeas. O esqueleto das nadadeiras também evoluiu convergentemente de um modo que lembra de um tetrápode como da salamandra. Os saltadores do lodo podem saltar mais de meio metro, curvando o corpo para um lado e endireitando-o subitamente. Daí vêm alguns de seus vários nomes populares, como saltão, saltão da vaza, peixe-sapo e, em inglês, mud hooper, pulador de lama, John Jumper, Joãozinho saltador e kangaroo fish, peixe-canguru. Outro nome comum, climb fish, peixe escalador, provém do hábito de subir em árvores de manguezais em busca de presas. Os peixes agarram-se na árvore com as nadadeiras peitorais, auxiliados por uma espécie de ventosa que se forma quando eles unem as nadadeiras pélvicas sob o corpo. Assim como já mencionamos os peixes do pântano, os saltadores do lodo respiram introduzindo ar em suas câmaras branquiais úmidas. Também absorvem oxigênio através da pele, a qual tem de manter-se com umidade. Quando um saltador do lodo está em perigo de ressecar-se, rola numa poça. Seus olhos são especialmente vulneráveis à desidratação e o peixe às vezes molha-os com a nadadeira. Esses peixes têm olhos protuberantes muito próximos um do outro e quase no topo da cabeça, onde podem ser usados como periscópios, como fazem as rãs e os crocodilos, permitindo-lhes ver acima da superfície quando o peixe está submerso. Em terra firme, o saltador do lodo frequentemente recolhe os olhos salientes para dentro das órbitas a fim de molhá-los. Antes de deixar a água para uma incursão em terra, o peixe enche de água as cavidades das guelras. Em um livro de divulgação científica sobre a conquista da Terra Firme, o autor menciona um relato de um artista do século XVIII que vivia na Indonésia e manteve um peixe-sapo vivo por 3 dias em sua casa. Ele me seguia por toda parte com grande familiaridade, até parecia um cachorro. O livro traz um desenho de um peixe-sapo andando como um cão, mas na verdade o que está ali retratado é sem dúvida um peixe-pescador, também conhecido como peixe-sapo ou tamboril. Um peixe de águas profundas com um chamariz que paira acima da cabeça na ponta de um espinho e é usado para apanhar peixes menores. Desconfio que o desenhista foi vítima de um equívoco, e um equívoco instrutivo, pois mostra o que pode acontecer quando nos baseamos em nomes vulgares coloquiais para designar animais em vez de usarmos o nome científico, que por mais defeitos que tenha, foi concebido para ser exclusivo. É verdade que alguns chamam o peixe pescador de peixe-sapo, mas é imensamente implausível que aquele peixe que seguiu o artista pela casa como um cachorro fosse um peixe pescador das profundezas do oceano. No entanto, bem que poderia ser um saltador do lodo, pois existe realmente esse tipo de peixe na Indonésia, onde é coloquialmente conhecido, entre outros nomes, como peixe-sapo. Eu, pelo menos, acho que o saltador do lodo se parece muito mais com o sapo do que o peixe pescador. Ele até pula como sapo. Suponho que o peixe sapo mascote que seguiu o artista por todo o canto como um cão foi um saltador do lodo. Agrada-me a ideia de que descendemos de algumas criaturas que, mesmo se tiver sido diferente de um saltador do lodo moderno em muitos outros aspectos, foi aventureira e empreendedora como um cãozinho. Talvez a coisa mais parecida com o cachorro que o Devoniano tinha a oferecer. Muito tempo atrás, uma ex-namorada explicou-me por que ela adorava cães. Eles topam tudo. Acho que o primeiro peixe que se aventurou em terra firme deve ter sido o topa-tudo arquétipo, alguém que eu teria prazer em chamar de ancestral.